seu caixão. Milhares morrerão de fome e inanição. Toneladas de alimentos apodrecerão. Milhões nas ruas, sarjetas, becos e vielas, espremidos, empilhados em nossas favelas, iluminados pelos corpos nas ruas de terra, cercados por velas. Tome cuidado na hora de votar, escolher a corja que vai nos roubar. Não venda seu voto por um abraço apertado, promessas de emprego, você está sendo enganado. Isso tem que acabar, não precisamos mais de senhores de engenho, mercadores de escravos. Enquanto te dou essa ideia, eles comem caviar. 380 engatilhada, barca furada, pipoco na cara, mais um pra vala. Brasil, infelizmente, cada vez mais casa grande se exala. Entra ano, sai ano, a putaria não para. Observe os fatos, se liga no movimento. Falo em igualdade racial e social, mas na calada eles votam seus próprios aumentos. Aos brasileiros só restam os restos dos restos e um lamento. Só lamento. Que igualdade é essa que eu não conheço, nunca vi? Elevador social e de serviço só aqui. Cada vez mais clara a distância que nos separa. Tá foda, tá escroto, não aguentamos mais. Sempre aparece mais um pra nos jogar pra trás. Raça de filhos da puta, nos deixe em paz. É exatamente assim que querem que o povo viva, com força e estudo suficiente pro trabalho escravo. Você acha que não? Parabéns, cuzão. Querem que acreditemos que somos inferiores, mesmo havendo entre nós vários e vários doutores. Termos pejorativos, pardo e mulato nos foram impostos. Já comeram a carne e querem chupar os ossos. Eu já disse sub-raça, puta que pariu. Sem os negros não existiria o Brasil. Não venham com papo superior, filosofia tola. Pardo é o caralho, mulato de cu é rola. Me chame de negro, me chame de preto. Minha raça, minha cor, exijo respeito. Nem moreninho, nem moreno, nem marrom bombom. Eu te respeito, então também respeite o meu valor. Espalharei minha mensagem pelo país inteiro. Tenho orgulho de ser um negro verdadeiro. Há 500 anos somos humilhados. Isso já foi dito, eu sei, porém não foi captado. No passado pro tronco, costas marcadas. Hoje fome, desemprego, o povo pede arrego. Chacinas na periferia resolvem a bala. O tempo passa, nada muda, safadeza não para. Brasil, casa grande e cesar. O tempo passa, nada muda, safadeza não para. Casa grande e cesar. O tempo passa, nada muda, safadeza não para. Casa grande e cesar. O tempo passa, nada muda, safadeza não para. Brasil, casa grande e cesar. Fizemos a dívida externa. Thank you.